Família igual a sua, uma vida agitada. Não importa o problema que a gente tem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. A minha família é uma bênção, a sua vai ser também. Aleluia. É uma bênção, minha família é uma bênção. E que bênção, a sua vai ser também. Uma bênção, em nome de Jesus, amém. É uma bênção, minha família é uma bênção. E que bênção, a sua vai ser também. Uma bênção, em nome de Jesus, amém. Outra vez. Uma bênção, em nome de Jesus, amém. Toda a família junto. É uma bênção, minha família é uma bênção. E que bênção, a sua vai ser também. Despede do pessoal, Caio. Tchau, pessoal. Gostou, Joshua? É. Agora você, Joshua, dá tchau. Tchau. Que sua família seja uma bênção também. É, Jairinho, nossos filhos são uma bênção mesmo, não é? É, Cassiane, nossa família é toda abençoada por Deus. Amém.